Alanzinho, pressão. Tem o apoio de Açougue Dois Irmãos, Soda da Clean Bay, GR da Barbearia Tribal, Bar do Clube em Santa Maria de Muraitewa. We'll be right back. potência no nome Pressão Destaque. DJ Alanzinho Pressão. Banda Bundas. Souza Designer. What's the waiting back in the streets? Loving and hearing and feeling brings in the love and cross day. Shows it on the way and forget about everything. She seems to thin in the cold and the dark. Loving so good that it's cold and it's gone. Some people run away. Then on the door, one better like everything. Used to thinking I'm so easy. Used to say me it is so easy. No trying, no trying now. Used to believe it, man, it be happy. More believe it, man, it be happy. You're crying, you're crying now. Era tudo que você queria. Wake up the street and the bar in space. He opened the doors, the blue canvas fake. And he's waiting on me. Tell what to see, talk about it and everything. He's gonna think about soul and the dawn. We got the loose and warm and stand. And they gonna see you. Stay the water storm and forget about everything. Used to thinking of so easy. Used to say me ain't it so easy. No trying, no trying now. Used to believe it, man, it be happy. More believe it, man, it be happy. You're crying now. Como é que é, Alanzinho? Mete ficha, garoto! Manda ver! A sua sombra, onde você está? Não me conformo com a distância, vou te procurar. Apaixonado e muito louco, cheio de amor, eu vou seguindo os seus passos, onde você for. Você é a luz que me ilumina, eu amo você. Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer. Nada vai mudar essa história, venha se entregar. O nosso momento é agora. Vamos nos amar. Meu amor, sou louca por você. Sem você, não consigo viver. Meu amor, sou louca por você. Sem você, não consigo viver. Banda, banda. A sua sombra, onde você está? Não me conformo com a distância, vou te procurar. Apaixonado e muito louco, cheio de amor, eu vou seguindo os seus passos, onde você for. Você é a luz que me ilumina, eu amo você. Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer. Nada vai mudar essa história, venha se entregar. O nosso momento é agora, vamos nos amar. Meu amor, sou louca por você. Sem você, não consigo viver. Meu amor, sou louca por você. me abandonar. Só com ciúme, não. Eu não vou deixar. Não dá pra entender porque você inventou que aquela garota é um novo amor no meu coração. DJ Alanzinho Pressão. Aquela menina não é nada pra mim. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto. Ela não fica comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Ela não tem o seu gosto, ela não briga comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Agora que eu estou apaixonado, você vem com esse papo de querer me abandonar. Só por ciúme, não. Vou deixar. Não dá pra entender porque você inventou que aquela garota é o novo amor do meu coração. Não faz isso, não. Aquela menina não é nada pra mim. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto. Ela não fica comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Ela não tem o seu gosto, ela não briga comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto, ela não briga comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. DJ Alanzinho Brasil. Pressão está. DJ Alanzinho Pressão. Chegar e meu amor, eu vou te dar, sonhando sempre com você. Não consigo te esquecer.

mexi. Dançou, dança, corta, dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Só se for para o Impala ou no som do Jota. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Vou no som, choque, som, depois desço pro beat. A festa tá legal, não quero mais parar. E quem detona todo, tremendo ao pinambá. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Vou no som, choque, som, depois desço pro beat. A festa tá legal, não quero mais parar. E quem detona todo, tremendo ao pinambá. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Vou no som, joga o som, depois desço pro ouvir. A festa tá legal, não quero mais parar. E quem detona todos, tremendo ao pinambá. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Vou no som, joga o som, depois desço pro ouvir. A festa tá legal, não quero mais parar. E quem detona todos, tremendo ao pinambá. DJ Alanzinho Brasil. Cheio de amor, sem vergonha ou pudor, você vai se amarrar. Vou te dar meu amor, vou te encher de amor, sem vergonha ou pudor, você vai se amarrar. A potência no nome Pressão está aqui. DJ Alanzinho Pressão. Alanzinho! Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Falta de